Esta é a Rede Boa Nova de Rádio, em Guarulhos e Grande São Paulo. Rádio Boa Nova, ZYK 591, em AM 1450 kHz. Em Sorocaba e região sudoeste, Rádio Boa Nova, ZYK 669, em AM 1080 kHz. Em Juazeiro e Petrolina, Rádio Cidade, ZYK 870, em AM 870 kHz. Em Santo Tomé, na Argentina, em São Borja, Rio Grande do Sul, FM 92,1. Em nosso site, radioboanova.com.br e pelo aplicativo Rádio Boa Nova Guarulhos. Rede Boa Nova de Rádio. Rádio Boa Nova, divulgando a doutrina espírita. Você ouviu Ser Voluntário. André Tribeiro, jornalista, escritor e comentarista do programa Manhã Boa Nova, fala sobre a importância da Rádio Boa Nova. Parabéns a toda a equipe da Rádio Boa Nova, a todo o trabalho que vocês fazem, irradiando mensagens inspiradoras e positivas. Vocês fazem parte daquilo que se convencionou chamar de mídia. A Rádio Boa Nova está na mídia. E vocês estão fazendo um contraponto interessante a um segmento que me parece ainda muito numeroso, de diferentes mídias, que tentam atrair a atenção das pessoas de forma sensacionalista e apelativa, elevando o gradiente de ansiedade, angústia, perturbação. A Rádio Boa Nova, se a gente tivesse evidência no nível que André Luiz relata na psicografia do Chico, a gente certamente perceberia visualmente como, através das ondas do rádio ou do cabeamento da internet, através do som do que vocês comentam, do que vocês refletem, das narrativas que vocês propagam, o bem que vocês promovem. Quer dizer, o rádio tem esse poder de, através do som, aguçar a fantasia e a imaginação das pessoas. E quando a gente usa isso de forma ética e responsável, o alcance é inimaginável de irradiar fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio. Que 2020 seja um ano de intensa semeadura nessa direção. Sintonize a Rede Boa Nova de Rádio.